Nunca tive alguém para amar, nunca tive com quem sonhar, nunca tive alguém só para mim, nunca ninguém me beijou assim. Nunca acreditei no amor, mas agora estou aqui a teu dispor. Nunca quis tanto alguém, nunca ninguém me fez sentir tão bem. Caíste do céu, yeah, para me fazer feliz. Tens a teus pés, tudo que é meu também é teu. Tudo que sonhei aconteceu. Tudo que quiseres, baby, dou. Para onde fores também vou. Contigo estou bem, feliz também. Se não fores tu, não quero mais ninguém. Ao pé de ti, yeah. Só meu e teu. Well.